E isso também é facilitado por pornografia, OnlyFans, visto que os homens entram nos sites, conseguem ver várias mulheres ali maravilhosas, e quando eles saem na rua, eles encontram uma mulher e falam: ah, não, essa daí é 3 de 10, essa aí é 4 de 10. Olha pra cara dele, não conseguiria nem aquela mulher, porque ele tem a ilusão de que ele chega em casa, liga o computador e tá ali uma 10 de 10, uma 12 de 10. O Silas tá nessa vibe aí, mas ele não é o cara do computador, ele é o cara da GP. Então, eu concordo com você, mas eu acho que nesse caso, o que pode gerar esse fenômeno nos homens principalmente é o Silas, se ele sair com o GP, ou se o cara é viciado em pornografia. Eu acho que daí a gente chama de imprint, né? Isso. Esse cara, ele Assim, os sobe. caras que são viciados mesmo, mano, não é 5% para chegar nesse nível de distorção. Dele não se atrair para uma mulher real, porque ele tá pensando na 10/10 do filme pornô lá, sei lá, do Vixen, de sei lá o que que ele tá assistindo. Mas o cara que ele normalmente consome a pornografia é porque ele queria uma mulher real, só que como ele não consegue, aí ou porque dá muito trabalho, ou porque ele tá casado e a mulher não transa com ele, aí ele vai para pornô. É isso, são esses Aí detalhes. um homem solteiro, em vez de ir lá tentar uma rejeição, criar vergonha na cara e ir pra academia trabalhar mais, estudar mais, ele vai, entra no site. E assim, eu não acho que talvez seja necessário a pessoa ser viciada em pornografia pra deixar de ter essa consciência das mulheres na rua, né? Tipo, ah, não, essa daí não é bonita o suficiente. Não. Eu fico meio descrente, assim, só 5% que é viciado e só 5% que realmente vai ter esse pensamento. Me parece bem mais do que isso. O que eu quis dizer é que para o cara sair do espectro de rejeitar uma mulher, ou não ter atração por uma mulher, entendeu? Sim, agora entendi. Precisa ser um negócio bem Tem que ser, puxado. ele tem que estar, tipo, profundamente enraizado, viciado no negócio do pornô. O que, tipo, realmente não é o caso da maioria dos caras. A maioria dos caras utilizam a pornografia como fuga. É uma fuga. Ele não tá bem pessoalmente, ele não tá bem na realidade. E aí, como ele não consegue uma mulher, ou ele tem muito trabalho, tipo. Cara, imagina que. A gente vai entrar naquelas questões. Quem realmente está num relacionamento e não quer trair, você vai trair com prostituta? Não, você vai trair com uma outra pessoa por fora? Não. Você tá preso a uma opção que é a sua esposa. E hoje, quem menos faz sexo são os casados, não são solteiros. Então, pornografia, prostituição, toda essa roda, quem gira mais não é quem tá fora no relacionamento, é quem tá dentro. Por incrível que pareça. A segunda maior pesquisa das mulheres nos Estados Unidos é se meu marido tem um amante. Porque provavelmente eles não estão transando dentro de casa. Então, é essa consciência que a gente tem que ter. Então, o carinha que tá lá, certo? Trancado dentro do quarto lá, assistindo pornô o dia inteiro. Ele é um problema, mas ele não é a maioria do problema, entendeu? Então, pro cara realmente, o que que esse cara tá fazendo? Ele tá usando a pornografia como uma fuga. O que que ele queria ter? Uma namoradinha na vida real, mas como ele não tem, ele tá no pornô. Bom, o Ben Shapiro fala uma coisa sobre o Andrew Tate, que é: o cara fala os problemas reais que a gente tem, mas às vezes ele não dá boas soluções. Isso é verdade. Porém, o Andrew Tate deu uma boa solução. Tipo, o Andrew Tate é completamente contra ficar ali perdendo o seu tempo, 3 minutos que seja do seu dia, vendo pornografia. Você deveria ir lá, ir pra academia, focar, É o mínimo trabalhar. estoico, né, que ele fala. Sim.